salve é geral. Tô de volta no bang, mais pesado do que antes, batendo nos alto-falantes. Bem elegante com os moleque da hora que confiou e acreditou na minha vitória, é nóis. Mente blindada continua intacta, locomotivo monstruoso na velocidade máxima. Passando por cima dos vermes que testou a febre, sem essa de falciano eu represento verdadeiro rap. Moleque doido na rua é nóis que tá, leste, oeste, norte, sul, original, rap gangsta. Código 44 na cena, avisa pro sistema que nós veio pra causar problema. Sente o flow, escuta os grave pesado, quem tá comigo fecha junto, corre lado a lado. Na resistência permaneço no jogo, controlando a respiração pra não perder o fôlego. Mantendo as origens das ruas de barro e defendendo o gueto, pois foi lá que eu fui criado. Muito obrigado pelo ouvido atencioso, sem bater a nave dou partida e vou no piloto. Monstro pra monstro, frente a frente na bola do olho, aqui o verso é pesadão, tamo no jogo. Na humildade sempre pedindo licença, desculpa da demora, mas tamo de volta na cena. Você me procurou no lugar errado, no lugar errado. Você me procurou no lugar errado, no lugar errado. Você me procurou no lugar errado, no lugar errado. Por isso não me encontrou. E nos grafos pesadão, nós tá de volta no ar. Destrava a matraca, plá, plá, plá. Quem tá na voz é nós, pode crer. Os monstros do Paraná de PT disponível em 3D. Ao vivo a cores pra aterrorizar. Dentro e fora da cadeia, nossa voz sempre vai chegar. Em grande estilo, nós fecha com os ponta de lança. Um dá o sangue pelo outro, sem deselegância. Uns matam pelo outro, uns morrem pelo outro. Nós dá o sangue pro rap, fica monstruoso. Narro, cofre aberto no maçarico. Narro, os crânios abertos dos inimigos. Eu canto o que vi e o que nós viveu no crime. Pra chegar até aqui, cê tem que ter muito apetite. Então não vem querer pagar de rapper falando de ostentação, poluindo a mente dos moleques. Nossas crianças precisam de cultura, inclusão social, informação e literatura. Menos revólver e mais livro didático, menos modinha e mais revolucionários. Eu continuo sendo o mesmo de antigamente, disciplinado a lutar, mais um combatente. Gueto, favela, periferia, quem tem vergonha de onde veio não merece ver a luz do dia. Permaneço no jogo, permaneço no jogo, no jogo. Permaneço no jogo, permaneço no jogo, no jogo. Pô, te volta no bank, pô, te volta no bank. Permaneço no jogo, no jogo. Permaneço no jogo, no jogo. Tamo de volta na cena.